névoa desce, a visão embaça. Em cada beco o perigo te abraça. PC ou mobile, a conexão é o que resta. Bem-vindo à cidade que nunca faz festa. Santa névoa, onde o céu encontra o chão. Pela tela do PC ou na palma da mão. A bruma esconde o medo e a ambição. Sua nova vida na China exclusivo. Santa névoa, onde o céu encontra o chão. Pela tela do PC ou na palma da mão. A bruma esconde o medo e a ambição. Sua nova vida nasce na escuridão. Eu tô roncando, pneu no asfalto. O lucro é baixo, o risco é alto. De Los Santos a São Fierro, a neblina dominou. Quem era ninguém, hoje aqui se criou. Seja na entrega ou no assalto a banco. Nessa cidade ninguém é santo. A barca tá na rua, o giroflex brilhou. No meio da fumaça o suspeito sumiu. Ninguém viu, justiça ou liberdade. A escolha é sua, o destino se escreve no meio da rua. No mouse ou no touch, o reflexo é o mesmo. Não adianta correr ou lutar com desleixo. A comunidade unida, o servidor tá de pé. Santa névoa RP, bota as caras.